homem vivia no sopé de elevada montanha. Tinha aplicado a existência estudando os meios de conquistar aquela montanha. Fez projetos meticulosos, planejou bem a via de acesso, calculou os patamares da escalada, consumiu muito tempo e gastou muito dinheiro. Selecionou o pessoal necessário ao grande feito. Depois de esforços ingentes, sacrificando inúmeras vidas de companheiros e também de animais, perdendo vasta cópia de material no decurso de toda a existência, conseguiu atingir o topo da montanha. E então, com imensa surpresa, encontrou lá em cima toda uma nação de felizes habitantes, plena comunicação com os vales imensos, através de primorosa estrada que tinham construído do lado oposto. É, meu amigo, assim tem sido a vida de muitos filósofos e teóricos deste planeta. Dentro do seu egoísmo, fazem estudos, traçam projetos, perdem fortunas, dissipam oportunidades, queimam saúde, articulam hipóteses e problemas, discutem e azedam as horas. Fogem à cooperação e à boa vontade. Entretanto, galgando as alturas da morte, analisam os gastos inúteis, a falta de objetividade dos esforços que despenderam, pois os planos de levantamento do caminho que buscavam se tornam pueris, integralmente superados pelas criaturas de boa vontade que colocam proveito e serviço acima da conversa e da contenda. Portanto, meu irmão, observe o que você está procurando. Está bem, estude sempre, mas seja prático, para que além da morte, o frio e a sombra da inutilidade não lhe surjam à frente.